Espérame. Ahora sí. Ahora. Grabé pasadillas, pasé. Aquí nos matan, no tenemos pasar. Aquí sí. Ojalá me vive las cosas. Patricia, sos de para putear nomás, da un hoyo. Patricia, putear otro. Italia. No, no. Quítalo aquí, oh. Tem que cruzar descalço aí. Ok. Se imagina ela resbala aí, sim. Toma coisa, leva aí. Que se você é uma toa, igual o voltinho isso. Essa aí não, ainda. Eu não sabia que tinha sal, sabia, Martinho. Eu não lembro. Eu ia passar por lá, se maior tudo. Não, aí não, aí não. Ah, mas aqui dá. Aqui dá. Não, aqui, aqui, aqui. Um pouco abaixo seria.